Projeto X Podcast. E sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast. Por sinal, um podcast que quase não sai. Gente, que fase. Que fase. Hoje nós vamos falar do Anohana, ou... Anohimita no... Não, Anohimita hana nanamai oboku tachi wamada shiranai. Isso aí. Quem vê até pensa que eu não tô lendo essa merda, tipo, 10 minutos pra conseguir falar. Aqui quem fala é o Jin, e o Muki é a mema desse cast. Ele está com nós em espírito. Que pesado. Ele tá brincando esconde-esconde com a gente, cara. Não parece, desgraçado? Abraço, Muki. Aqui é a Adri, e se eles não sabem o nome da porra da flor até agora, eles podiam ter perguntado pra um biólogo a qualquer momento, mas, né? Deixa Olha falar. Só que petulância da Adri. Ah, meu Deus do céu. Agora ela é bióloga, né? Tá bom. Desculpa, 5 anos de faculdade tem que servir pra alguma coisa, né, cara? Então tá, Adri, qual que é o nome da flor? Agora eu também não quero mais falar, também não interessa. Aqui é o Seiji... Moikai, Moikai. Que triste. Enfim, começando aquela fichazinha técnica básica. Anohimita hana nanai mae oboku tachi wamada shiranai, conhecido por Anohana pelos preguiçosos vulgo eu, foi um anime produzido pelo estúdio A1 Pictures e exibido no lindo, maravilhoso Noitamina, que vocês já estão cansados de escutar a gente falar sobre, entre 14 de abril de 2011 e 23 de junho de 2011. Ou seja, cumprindo 11 episódios. Além desses 11 episódios, tem um mangá de 3 volumes, ilustrado por Mitsu Izumi, uma light novel, um jogo pra PSP, um filme animado e um especial live action. O nome do mangá, esse nomezão, significa essencialmente, nós ainda não sabemos o nome da flor que vimos aquele dia. O mangá, ele veio depois do anime. A correspondência de capítulos pra episódios é bem próxima, inclusive os nomes dos capítulos muitas vezes são nomes iguais aos de alguns episódios. Mudam algumas a ordem de alguns fatos e tudo mais. E inclusive, esse mangá vai ser lançado aqui no Brasil pela JBC, sabe-se lá quando. É que qual que é o lance dessa parada toda, né? Do Anohana. É que, na verdade, ele foi concebido como um roteiro original pra anime, pela Maria Okada. E depois disso, ela resolveu, já tem essa obra aqui que eu fiz, 100% autoral, vou aproveitar. Lançou a light novel, e aí depois ela jogou pro Mitsumi Izumi, que fez toda a ilustração do mangá. Continuando com a ficha técnica, a trilha sonora desse anime, uma das músicas muita gente considera muito icônica, que é o encerramento. A abertura é a Oishiori, da banda Galileu Galilei, que eu passei um tempão achando que era o Bump of Chicken por razões, sei lá por quê. Ah, não. Eu gosto, para! E a ending... Secret Base, amorzinho. Essa versão aqui, Kimigakureta Mono, é do filme, não é? Não, é a música. É o nome da música, é essa mesmo. Secret Base, Kimigakureta Mono, 10 Years After Verse. É assim mesmo. Aikayano, Haruka, Tomatsu, Saori, Hayami. Sim, as 3 seiyus garotas do anime. Quando falam da trilha sonora do Anohana, a primeira coisa que vem à cabeça do pessoal é a Secret Base, que é uma música muito bonita, e assim, dá o feeling certinho pro anime. É uma música cheia de carga emocional nessa... Desde o nome, vocês vão entender, segura esse sentimento. Desde o nome, ela já é bem marcante. E sem falar também que essas duas músicas entregam todo o espírito do anime, porque quando você tem um anime que o end é a abertura, você sabe que tem alguma coisa muito errada. Eu acredito que exista uma fórmula em certos animes pra eles realmente pegarem você pelo coração, sabe? E o Anohana, ele usou todos os elementos possíveis, sabe? Desde a música, porque a música é o jeito mais rápido de você emocionar uma pessoa, composição de cenário, a escolha do estilo de arte, o fato de ele ser um anime curto, inclusive, porque se fosse mais longo, não teria o impacto que teve. Ele tem todo o formato certinho pra, de fato, emocionar o seu espectador. Como explicar? Ele é todo feito pra ser uma coisa muito intimista, sabe? E as coisas se encaixam muito bem pra dar justamente o clima que a narrativa pede. Uma coisa interessante pra falar nesse podcast. O Jin já falou que esse é um anime de roteiro original e ele foi escrito pela Mari Okada. Sim, eu acho que vale a pena a gente gastar um pequeno tempinho aqui porque é o primeiro podcast que a gente faz... que tem a participação dela, né? Tem a menção dela. Se ela estivesse aqui fazendo uma entrevista, porra, ia ser muito maneiro. Okay. Ia ser foda. Então, quem sabe um dia? A Mari Okada, ela é uma das escritoras mais badaladas no mercado de anime, sabe? Escrevendo roteiro original ou outro roteiro adaptado, sabe? Assim, eu não vou dizer que ela é a mais badalada de todas, mas é uma das mais requisitadas, uma das de maior prestígio e com grande futuro também. Pra ter uma ideia, ela tem um foco bastante em histórias mais dramáticas, né? Ela faz de tudo, na verdade, mas a marca mais registrada dela são coisas mais dramáticas, coisas emocionantes, com pessoal chorando bastante, com conflitos, né, familiares ou de amigos, de romance, etc, né. Tanto que quando ela foge um pouco disso, que eu acho que o melhor exemplo que ela foge é o roteiro que ela fez do mangá Basilisk pro anime, né. Uhum, sim. Que mesmo assim tem uma carga, apesar de ter uma luta, ninjas e tudo mais, tem uma carga extremamente pesada, dramática. Quando a gente fala que ela é bastante presente, forte, por exemplo, em adaptação de animes adaptados de mangá, light novel, não é qualquer coisa também, não. Pera aí, gente. Não é tão simples adaptar esse negócio. Não, você tem que ter contrário. Um toque bom, né? E assim, por isso ela é bem requisitada. A Mario Kada, pra mim, ela tem coisas muito boas. Também tem coisas medianas, coisas que eu não ligo. Por exemplo, ó, ela fez ó, adaptados ao autor Adora, o Gossick, o Sakura Sono Pet no Kanojo, que eu acho muito bom, Naginasukara, Hanasaku Iroha, que são legais pra caramba, e coisas originais, tipo o Anohana, o Aquarium Evil, uma Yoga que tá interessante até, o Kisniver agora dessa temporada, que tá muito legal, e curiosamente o Gundam Iron Blood Orphans, cara, que eu tomei um susto quando vi Mario Kada, meu Deus do céu, que vai vir aqui, e tá muito, e ficou muito legal esse Negando. Pros fãs também, ela fez o Kuroshitsuji, da primeira adaptação de Fate Stay Night. Então, assim, são muitos títulos muito diferentes entre si. Como eu disse, tem coisas boas, tem coisas que a gente ignora, tem outras coisas medianas. Pra complementar também, falar que esse anime, além de ser escrito pela Mario Kada, tem a direção do Tatsuyuki Nagai, que tem coisas boas já trabalhadas junto com a Mario Kada. Por exemplo, né? Por exemplo, além do Nohana, tem o Toradora, que os dois fizeram juntos. Maneiro. Tem um filme chamado também Kokoroga Sakebitagaterunda, que é novo, recente, do ano passado. E o próprio Gundam, cara, que quando eu vi essa notícia, tomei um susto. A mesma galera do Anohana. Oh my God, né? Agora imagina a Anohana com robôs. Ia então, ser louco. Então, eu tomei um susto, cara. Ia ser louco pra caralho, velho. Eu tomei um susto, mas assim, meu Deus. Ia ser muito legal. Meu Deus, por que a Mema não ativa o modo de camuflagem número 42? Com um canhão gigante, né? Gente, então. eu sou da crença de que tudo fica mais legal com robôs. E quanto maiores os robôs, mais legal ainda, entendeu? Imagina só. Você fazer um Anohana com um robô gigante. Meu Deus. Esse é lindo. Do céu. Um robô stealth invisível. É, então, o cara ia pegar, atirar no outro robô e. Moikai. Por favor, eu preciso ser contratado um dia por um estúdio pra fazer essas ideias surgirem e nascerem. Mas, gente, a gente tá falando tanto, vamos falar um pouquinho do enredo. Lembrando que o anime é curto, então a zona sem spoilers também vai ser bem curtinha, certo? Apesar do. Vocês vão entender quando a gente der a sinopse que tem pouca coisa pra dar spoiler, mas tem coisa muito importante pra dar spoiler. Então, esse anime fala sobre seis amigos de infância, que depois de um acidente onde um deles morre, os demais se afastam. Aí passa 10 anos e essa amiguinha, que foi uma menina que morreu, volta pra assombrar um deles. Não sei se assombrar é a melhor palavra, mas... É assombrar, mas não é um assombrar ruim. É um assombrar tipo Gasparzinho Fantasminha Camarada. E os demais amigos acabam acreditando nele, na palavra desse primeiro, né? E eles tentam dar um descanso pra essa menina... No pós-vida. Mas ok, não chamou um pai de santo, não fez nada disso, né? Podia chamar os Ghostbusters também, não deu nem nada, né? Tudo bem. Fazer uma daqueles joguinhos do copo. A placa de Ouija lá. É, a gente tá falando bosta, mas a gente chorou o anime inteiro. Ah, caralho. Shigatsu aqui. Porque assim, como a gente não quer deixar essa gravação virar um segundo Shigatsu, vamos fazer piada escrota que é melhor. Agora que a gente deu a sinopse desse anime, a gente vai falar aí dos personagens. Porque é a alma desse anime. Ó o trocadilho, ó o trocadilho. Até o final desse cast nós vamos esgotar todas as piadinhas sobre fantasmas que a gente conseguir pensar. A personagem que move toda a história é a Menma. O nome dela é Meiko Honma, mas o apelido dela é Menma. E ela é a fantasminha da história. Ela volta por alguma razão pra poder acompanhar o protagonista de fato. E ela que faz com que a história se mova. E o motivo pelo qual ela volta é que ela tem um desejo a ser cumprido. Que ela quer fazer com que os outros personagens cumpram esse desejo dela. Só que a gente não sabe desse desejo, e vocês que não assistiram não vão saber pela gente também, a menos que vocês escutem a zona de spoilers e acabem com o anime pra vocês mesmos. Mas o desejo dela é a força motriz dos demais personagens. Convenientemente, ela não se lembra. Você vai vendo fragmentos das memórias dela e fragmentos das memórias de todos os outros que vão compondo a história passada. Vale a pena falar que ela é uma personagem extremamente querida dentro desse grupo, né? Todo mundo adora. É uma garota fofinha, alegre, feliz da vida, sabe? Quando ela morreu, né? Que foi aquela morte de 10 anos atrás, né? Esses amigos pararam. Gente, cada um que tinha aquela união, aquela amizade feliz. cada um foi pro seu canto, cada um parou de se importar com as outras pessoas, cada um no seu mundinho. Cada um carregou seu trauma de uma forma e nenhuma delas saudável. Traumas e responsabilidades, cada um associando a morte direta da Mema. Então, cada um acaba botando uma máscara, praticamente, né? De que minha vida tá assim, mas eu tenho sentimentos muito mais profundos do que tá acontecendo, mas eu não vou despertar isso, não vou mostrar isso pra ninguém, né? Alguns pararam de frequentar a escola, outros fugiram, praticamente, né? Dessa situação. Alguns fugiram pra escola, pra responsabilidade. Cada um teve a sua forma de lidar com essa perda, só que nenhum deles lidou com ela de uma forma saudável. Isso. E quando a Mema volta, todos esses sentimentos acabam tendo que ser expostos. É que nem você mexer numa ferida que já tá cicatrizando. Você precisa limpar ela pra você não tomar uma infecção e morrer. E na verdade ela é uma cura, então, nesse momento. Bom, então vamos falar do verdadeiro protagonista deste anime, né? A mesma figura central, ok, mas o protagonista mesmo é o Jintan, ou Yadomi Jintan, né? O nome verdadeiro. O típico moleque bundão de anime que você assiste em dois episódios e já quer dar uma porrada. Assim, ele é um hikikomori que a gente vê que ele não quer ir pra escola, ele não sai de casa, ele não tá trabalhando, tá fazendo nada, só fica preso jogando videogame dentro da casa dele e não quer fazer mais nada. A vida dele parou no momento que a Mema morreu. Não foi exatamente no momento que a Mema morreu. Porque se você parar a pensar que ele e a Naru têm a mesma idade, e ele só tá um ano atrás da Naru, ele ficou bastante tempo ainda indo na escola. Ah, sim, mas a vida dele perdeu o sentido. É que nem se ela fosse se desgastando aos poucos, até que chegou no momento que não deu mais, ele desistiu de tudo. Sim, se você for ver, por exemplo, o anime mesmo, você compara a como ele era antes e atualmente, né? Anos atrás, ele era aquele líder daquele grupo, né? Em que ele era um cara muito proativo, uma pessoa feliz, que ele tinha muitas ideias, ele era chamado de líder daquele grupo. E hoje em dia ele tem uma situação meio patética. Não sai de casa, ele é triste, ele se culpa de muitas coisas, não tem motivação pra nada, não é proativo, praticamente é um loser. É um caso clássico de depressão, o caso dele. Exatamente. É completamente reconhecido. E aí aparece a Mema na frente dele, cara, e isso vai puxar ele. Por que eu estou vendo ela e por que ela está me perseguindo, né? E isso acaba mudando muita coisa na vida dele. E ele até não acredita no início, né? Ele acha que ele tá com insolação. E eu fico pensando, como é que ele teve insolação? Se ele não sabe o que é a luz do sol, né? Exatamente. E outra coisa, os outros também não vão acreditar nele, né? Assim, a princípio. Você diz que vem uma fantasma na sua frente e ela tá te perseguindo. Tá louco? Você tá querendo fazer o quê? Ele mesmo tem consciência que é tão absurdo que ele fica quieto. Não, na verdade, pessoal, acha, ele tá querendo se expor, só isso, tá querendo chamar atenção, uma coisa traumática do nosso passado, né? E agora, a próxima personagem é a Anjou Nakuro, ou como é o apelido dela de infância, né? É o Anaru. Inicialmente, ela parece bem fria, ela se mostra bem fria no começo do anime, principalmente quando ela tá perto das amigas, é. E conforme vai passando, você percebe que depois que a Emma morreu, ela meio que perdeu a personalidade dela. E ela meio que vira aquela Maria vai com as outras, sabe? Ela meio que se adapta ao ambiente, vamos botar assim. Sim, sim. Como eu disse, é uma máscara, né? Na frente, né? Assim, ela tem sentimentos, ela tem uma personalidade própria de que ela não é desse jeito. Mas ela tá se expondo desse jeito, porque acaba sendo mais confortável pra ela, né? Eu acho que é mais aquela parada de eu preciso me pertencer a um grupo, sabe? Ela quer se misturar, ela quer se sentir parte de alguma coisa da forma como ela se sentia parte do grupo antigo de amigos dela. É uma questão de a pessoa querer substituir uma coisa por outra. É, e ela tá disposta a se mudar pra isso. A se apagar, que é o que ela faz. Como eu falei, ninguém lida com os problemas aqui de uma forma saudável. São coisas traumáticas, né? Não dá pra você esperar que uma pessoa entre e saia de um trauma do mesmo jeito. Não, uma coisa interessante é que ela gosta muito do Jintan, né? Ela tem amor por ele. Embora ela é uma tsundere. Na verdade, eu acho que a máscara dela é essa atitudezinha de tsundere. Ela era briguentinha quando era criança. Talvez ela usa isso pra meio que se esconder às vezes das pessoas, sabe? Pessoalmente, foi uma coisa que eu não gostei na caracterização dela. Daria pra fazer uma personagem interessantíssima sem botar esse estereótipo besta, mas deixa eu falar. Na verdade, esse é o ponto fraco da personalidade dela, porque ela não sabe se expressar verdadeiramente da forma que ela quer se expressar. É que, na verdade, se você pensar bem, ela só realmente age de uma forma bem clichê de tsundere mesmo, quando ela tá na frente dos outros. Porque quando ela tá só ela e o Jinta, não é assim. Então eu acho que ela tá mais preocupada que os outros vão pensar nela, afinal de contas, ela da mesma escola que o Jinta e as as amigas dela falam mal dele, porque ele só foi um dia na escola, tem todo aquele clima ruim, e eu acho que ela só age assim porque ela tem medo das amigas associarem ela de alguma forma a ele e pararem de andar com ela, e sabe? E isso consome ela, porque ela não consegue expor esses sentimentos verdadeiros, o que ela acha mesmo pra valer, e isso gera uma pequena desordem nela também, né? Tem momentos em que ela literalmente fala, não é como se eu me importasse com você. A frase mais clichêzona. Eu não acho que ela seja uma tsundere clássica, mas aquele 1% que, tipo, pra mim, mata um pouquinho a caracterização dela. Que não é necessário, que meio que sobrou ali, mas que também não desabona. Eu não consigo concordar com você, porque, na verdade, eu vejo, quando ela fala a frase clássica, não é como se eu me importasse com você, ela tenta te convencer, sabe? Isso poderia, talvez, ter sido representado de outra forma. Dá pra você mostrar uma pessoa que não consegue se expressar bem sem partir pra essas formulinhas que, mesmo que façam sentido, não são as ideais. Mas, como eu disse, não é uma crítica à personagem, até porque eu gosto muito dela. E outra coisa, assim, quando ela descobre que tem essa notícia de que a Mema voltou e só se manifesta na frente do Jintan, primeiro ela não acredita, obviamente, mas depois ela só fica triste, né, com essa obsessão do Jintan de novo pela Mema, né? Por que sempre a Mema? Por que não eu, né? E isso também gera outro problema, desordem com ela também, né, de que ela não consegue se manifestar, não consegue falar de que ela ama o Jintan e ela tem ciúmes da Mema, né, com todos esses sentimentos. Eu acho que é importante pontuar também, já que você falou isso, é que elas eram meio que rivaizinhas no amor. É, só que era uma rivalidade bem unilateral, né? Bem da parte só dela. Ah, sim, mas também tem que pensar que eram criancinhas naquela época. É, criança boba, sabe? É que uma coisa que, inclusive, eu acho muito bonita nesse anime é que a forma como eles representam crianças, né? Tipo, é criança sendo criança mesmo. E assim, falando de personagens problemáticos, nós temos o próximo problemático da lista, que é o Yukiatsu, ou Matsu Yukiatsu. Ele parecia ser o cara indiferentão, o único que meio que tinha superado o trauma, que meio que desprezava o Jintan pela forma como ele meio que largou de viver. Dava a entender que ele tinha superado aquela coisa toda, pra, afinal de contas, ele era bonito, ele era inteligente, tava estudando muito. Era assim, a pessoa que tinha conseguido dar rumo na vida. Só que, com muito pouco tempo, você percebe que não é bem assim. Ele, de todos, acho que é o que mais, um dos que mais teve problemas pra deixar tudo pra trás. Isso só vai se agravando ao longo do anime. À medida que a gente vai conhecendo ele, a gente vai percebendo que ele age daquele jeito até pra se proteger. É, todo mundo ali, né? Eu acho que é como a gente vê aparentemente, né? Assim, aparentemente parece que ele superou e ele fica com raiva de que os outros não conseguiram superar e ficam puxando esse negócio do passado, sabe? Parem com isso. Vão viver a vida, sigam em frente, ela já morreu, para com essa ilusão de que ela voltou e, na verdade, por dentro ele se remoendo todo, sabe? Como eu já disse também, é uma outra máscara também que ele tá se mostrando, ó. Eu sou um cara sério, eu sou um cara estudioso, focar no meu futuro, eu não posso perder tempo com isso. Ela morreu, já foi embora e por dentro, não. Por dentro, porque ela está de volta atrapalhando e está me atormentando, me corroendo, sabe? Bom, a próxima personagem é a Tsuruko, ou Tsurumichiriko, né, cara? Que, pra mim, ela é uma garota, assim, que ela é muito calma demais até, né? Fria, lógica, objetiva. Ela tem, assim, uma mente até que um pouco mais livre, mais aberta, até porque parece que ela acredita na história do Jintan, né? Dizendo assim, a mesma voltou. Beleza, então eu vou acreditar. Vamos ler com isso de uma forma lógica, tipo, como que a gente racionaliza isso? Ela não tem a atitude que os outros. Você é louco. Você tá maluco. Por que você tá falando isso? Não, eu acho que eu acredito, vai. Porque... E vamos tentar provar esse negócio dela. Ou tentar entender por que os outros estão tão perturbados dessa forma, né? Ela é a mina dos métodos empíricos. A minha interpretação dessa personagem, né? Porque, justamente, ela é fria e lógica. Mas quando o Jin tá aparecendo, falando, eu estou vendo, ela é a primeira que não fala que ele é louco. Por quê? Na minha opinião, ela tem esse amor muito forte por todo mundo ali ainda. Se fosse pra avaliar tirando a Mema, ela seria o que tem um amor mais forte pelo pessoal ali, sabe? Tanto que a primeira reação dela, mesmo ela sendo fria e lógica, ela fala, como a gente vai resolver isso? Porque na cabeça dela tá tão preocupada com o Jinta que ela quer ajudar o Jinta. Porque na cabeça dela, ela com certeza deve achar que é uma alucinação, alguma coisa assim. E ela quer fazer algo pra ajudar o amigo. Então eu gosto bastante dela porque ela tem bastante esse contraponto. Eu gosto muito dela também. Ela é a mais, sim, mas ao mesmo tempo ela que tá mais preocupada, sem, só que você tem que prestar muita atenção. Senão passa batido. ela tem as motivações dela, elas são as que meio que mais demoram pra ficar mais clara. Você demora mais pra sacar o que ela realmente quer, o que ela realmente pensa e sente, porque ela esconde muito. Ela é a melhor em esconder as emoções dela. Então, você só vai realmente saber quem ela é muito, muito lá na frente. E eu achei legal porque uma personagem com a personalidade dela, pra mim, ela foi uma das que eu gostei mais da construção, justamente porque pela personalidade dela faz todo sentido aquele seu esqueletinho no armário dela, sabe? Aquilo que ela não consegue lidar. Ela quer que as coisas aconteçam de alguma forma. E ela sabe que só vai acontecer se ela fizer alguma coisa. Exatamente. Se ela não fizer nada, as coisas não vão sair do lugar, as coisas não vão se resolver magicamente só porque ela quer. Talvez até por isso, por esse traço da personalidade dela, que ela tenha lidado com toda a história desde o começo de uma forma muito diferente da dos outros. Outra coisa que define bem a personalidade dela também, né, é que essa personalidade fria aqui, como ela tá sempre em contato com o Yukiatsu, porque os dois estudam na mesma escola, os dois são tops da escola, praticamente, né, os dois são amigos de infância, então os dois têm muita coisa em comum, conversando toda hora, estão toda hora falando com uma certa intimidade e frieza, né? Por isso, as garotinhas que gostam do Yukiatsu ficam com uma certa raivinha da Tsuruko, né? Ou às vezes pedem pra Tsuruko também, ó. É, Tsurumi, eu gosto do Matsuyuki, tá? Então, que é o Yukiatsu. Então, eu quero que você possa entregar essa cartinha ou fale dessa garota que minha amiga, fale bem dela pra ele, né? E ela fica com raiva. Por que você não faz isso? Por que você não vai direto? Nesse ponto, eu vou bem concordar com ela, viu? Porque, caraca! Faça você essas coisas, não se peça vira. Pra mim, porque isso me enche o saco. É pra vida, isso é o conselho pra vida. Está afim de alguém? Vai lá e dá um oi. Mas por isso as garotas ficam com raiva, por quê? Porque você só quer ficar monopolizando ele, porque você só quer ele pra você, né? Não, se você gosta do cara, vai e fala. Porque eu que tenho que ser esse canal, né? Tudo aquelas coisas que vem desde a infância também, né, cara? Que assim, porra, então todo mundo pede conselho pra mim pra fazer essas coisas, e sendo que as pessoas não têm essa personalidade um pouco mais forte, né? E sendo que ela não consegue, né, então. Não, ela não consegue, mas ela não manda pombo correio pros outros. Essa é a diferença básica. Não, ela se fode, mas se fode sozinha, não pede ajuda pra ninguém. Uma das cenas que eu mais gostei foi justamente ela dando um passa-fora nas menininhas dando em cima do cara. Não falando assim, ah, ele é meu, nem nada. Se vira, amiga. Haja você própria, pelo amor de Jesus. Eu achei isso legal. Você gosta dele? Vai falar pra ele que você gosta dele. Não peça pra mim. Isso resolveria tantos problemas, em anime principalmente. E detalhe que dos seis amigos, eles... dois foram os únicos que realmente mantiveram um contato regular entre eles, porque todo o resto, cada um foi viver meio que a sua vida, mais ou menos. E o último personagem dessa lista dos seis amigos é o Popo, o Hisakawa Tetsudo. Agora, por que Popo? É isso que eu não entendi. Todos eles, o nome dá pra entender, porque são sílabas dos nomes deles mesmo. Por que Popo? Deve ser a personalidade dele, sei lá. Vamos dar o apelido mais escroto que a gente puder pensar, porque o menorzinho, o bullying é permitido, né? Por sinal... Ouvintes queridos, se vocês souberem, por favor, compartilhem o conhecimento de vocês com a gente, porque a gente adora aprender. O lance dele é que, depois de muito tempo que ele passou viajando pelo mundo, ele foi pra China, pros Estados Unidos, ele foi pra vários países diferentes. Ele fala muito da viagem que ele fez pra Índia. Ele tem um mapa mostrando os pontos onde ele já foi, cara. É checklist, né? Qual é o seu objetivo? Conquistar a África ou 10 territórios à sua escolha. Por causa disso, ele tá morando ainda na sede do clube, aonde, coincidentemente, ele acaba encontrando o Jinta e conversando. E ele é o primeiro a acreditar e também é o primeiro a ficar sabendo que o Jinta está vendo a Mema. Às vezes eu fico me perguntando como teria sido diferente se outra pessoa tivesse sido a primeira a escutar. Se fosse a Tsuruko, ela teria ia achar um médico pro Jinta, alguma coisa assim. Ela ia mandar internar na hora, tipo, amigo. Não, mas ela ia fazer isso com a maior boa intenção. Esse que é o pô. Se fosse a Naru, eu já tinha sentido um merda maior ainda. Porra, porque você não plaga dessa mulher, vai se ferrar, desgraçado. É. E vamos concordar que ela ia meio que ter as razões dela de mandar ele se fuder, vai. Ela ficou anos sem falar com ele direito. Aí a primeira coisa que ele fala que não tem a ver do... Ah, obrigado por entregar minha lição de casa, na minha casa, porque eu não vou pra... escola, então você traz aqui pra mim. Seria, eu estou vendo a Mema. Eu vejo gente morta com que frequência, todo tempo. Bom, o Popo, ele é uma figura muito feliz, muito alegre, muito despojada. Aquela pessoa que fala muito alto, que ri muito alto, que tem história pra contar o tempo todo. Pra mim, acho que de todas as máscaras que o pessoal usa dele, acho que é meio que machuca mais, sabe? Porque é aquele que tenta fazer parecer que tá tudo bem, isso é uma merda, cara. Ó, os ouvintes com certeza já conheceram alguém assim, sabe? Um cara que por fora você tá mostrando muito alegre, muito feliz, e por dentro ele tá triste pra caramba. Tipo aqueles artistas comediantes, sabe? Parece feliz, aquele muito alegre, mas sabe que a vida dele tá uma merda, tá uma desgraça, sabe? O grande problema disso é que se o cara realmente for bom, você não sabe disso. Uma coisa que eu percebi em relação a esse anime que me quebrou nele de alguma forma, foi que assim, as representações de trauma nele são assustadoras, porque são todas muito realistas. Então assim, você pensa, você conhece pessoas daquele tipo e você não sabe a história delas, que tipo de história aquela pessoa não conta, que tipo de fantasmas ela vê. E é muito pesado quando você começa a pensar nesses termos, entendeu? E detalhe, a gente só falou aqui de 6, mas tem mais personagens também. Os familiares da Mema, por exemplo. O arco da família da Mema é... A mãe e o irmão da Mema, né? Que são... O irmão, ele é uma vítima diferente. É aquela pessoa que é vítima daqueles que não conseguem deixar o passado pra trás. E isso é muito pesado também, entendeu? Uma coisa que é muito comum nessas histórias de perda, de morte, afins, falam bastante sobre a pessoa importante que morreu. Mas as pessoas que ficaram pra trás, sofrendo também porque alguns não conseguem deixar o passado. Ter abordado isso foi uma coisa muito forte. Ainda mais de uma criança, cara, que tem muita coisa pra esperar no futuro, uma criança que todo mundo gosta. Aquela pessoa que reúne o grupo, de repente não tá mais lá. E agora a gente tá começando a entrar na bad da gravação. Eu queria comentar também, no caso específico do irmão da Mema, chega até a ser um paralelo muito interessante disso, porque quando a Mema morreu, ele era muito pequeno mesmo. Então, ele mal tem lembranças dela. Porém, as poucas lembranças que ele tem são lembranças felizes. Então, ele lembra da Mema de um jeito feliz. O impacto em cima desse personagem foi o menor em todo o enredo, porque quando ele fala da Mema, ele lembra das coisas boas. Aí, em contraponto, você tem a mãe, que ela ficou tão presa no passado, que o moleque já tem 1,5 metros e ela ainda agacha pra falar com ele. Nesse ponto, o anime é muito sutil. Isso de ela agachar pra falar com ele foi um traço muito pequeno, assim, esse momento de animação muito curtinho, mas caramba, falou demais, entendeu? Foi uma cena muito eloquente. Ele mesmo fala isso na cena dele. Aí você percebe que, de fato, ela perdeu tanta coisa, eu não sei, acho que o ato dela de abaixar pra falar com ele, como se ela não tivesse dado conta de que ele era grande, sabe? Foi uma cena impactante, foi legal. Finalizando agora, que a gente falou dos personagens, você, amiguinho, que não assistiu o anime, pare por aqui, baixe o anime e volte. Mas é pra voltar. E depois manda o podcast pra dois amiguinhos. Pois é, porque esse anime realmente ele é triste, ele é pesado, sabe? A gente já deu aquela noção de como ele é pesado, aí a gente vai investigar mais a fundo esses personagens, alguns traumas pesadíssimos, causa... Então eu declaro agora aberta a zona de spoiler. E o primeiro spoiler, a Mema morreu. Não, pera. Que foda. Olha, não era uma alucinação do Jintan. Eu não sei, assim, eu acho interessante a reação das pessoas quando veem fantasmas. Eu não sei vocês, mas a minha primeira reação é você sair correndo, cara. Não vou ficar perguntando, ah, será que é real, será que não é? Foda-se. As pessoas não viram filme de terror suficiente pra saber que primeiro você corre e depois você pergunta? Então, na verdade, verdadeira mesmo, depende da convivência, da vivência da pessoa, certo? Gente, são fantasmas. As pessoas não... É por isso que tanta gente morre em filme de terror. Eu vou dar um exemplo prático, Dri. Eu sou ateu, tá? Só constando. Mas minha tia e minha prima, elas são espíritas. Se elas verem um fantasma, elas não vão correr. Eu tenho certeza disso. Elas podem ficar com medo? Provavelmente. Eu não sei. É que assim... Esse anime não abordou a questão espiritual específica. Tem, assim, as manifestações de religião e tudo mais. Eu achei até que foi muito legal eles não darem nenhum tipo de pegada religiosa pra coisa, entendeu? Eu achei, apesar de terem cenas e tudo mais, afinal de contas, é parte da história. Eu achei muito legal eles não terem feito como daqueles filmes religiosos, por assim dizer. É, minha cara... Ele tem um elemento sobrenatural, que é o fantasma, mas o foco ainda é a questão dramática e a tragédia. E como lidar com essa questão trágica, né, na vida. O maior foco mesmo é nos personagens que estão vivos. Sim. A Mema, ela é quase um MacGuffin na história, né? Ela é um pouco mais que um MacGuffin, mas ela é praticamente... Ela que faz a história correr, sim. Agora, como ela voltou? Como ela se manifestou? Por quê? Porque a gente já sabe, né? Mas como, sabe, exatamente? Porque naquele momento precisava, né? O que aconteceu exatamente? Foi Deus que mandou ela e tal? A gente não precisa saber disso. Por que só pro Jin? O que que torna ele especial em relação aos outros? Por que que os outros também não tiveram a chance de ver? Como a gente já tá na zona de spoiler, a gente pode falar. O lance que só o Jin podia ver é porque que a Mema tinha feito uma promessa pra mãe dele. E a promessa envolvia somente o Jin-Tan. Então ela apareceu pro Jin-Tan porque ela tinha essa promessa pendente com a mãe do Jin-Tan, que também está morta. Embora pros outros pensam assim de que o Jin-Tan é o que mais ama a Mema. E os outros ficam questionando. Por quê? Só ele. Eu também gosto muito da Mema. Então por que ela não se manifesta pra mim? E a Mema fica corroída. Mas eu quero aparecer pra vocês. Mas eu não sei porque eu não posso aparecer por vocês. Eu não entendo esse negócio, sabe? Então tem essa parte muito triste também. A cena que melhor representa isso, que ela joga na sua cara de um jeito que chega a ser até brutal, é quando você vê o Popo passando por isso. Nossa, sim. Ele tá beirando desespero quando ele faz isso, é. Uma coisa que eu fiquei me perguntando por um tempo no anime. O Popo sempre disse que acreditava, ele nunca duvidou, mas pra mim pareceu que ele tava querendo muito acreditar no começo, sabe? Ele tava tão desesperado por algum tipo de perdão vindo dela, que ele ia aceitar qualquer coisa. Não ficou explícito no anime, mas eu acho que ele tava mais querendo acreditar do que de fato acreditando na história do Jin-Tan. Eu acho que a gente consegue interpretar baseado no último episódio, sabe? Que todos revelam uma responsabilidade, uma carga pesada pela morte da Mema, né? Inicialmente, a gente tem uma ideia de como a Mema morreu, mas a gente não sabe como é a carga específica de cada um, né? Porque é o seguinte, foi praticamente uma conversa num clube lá dentro, uma conversa de crianças com teor de romancezinho, né? De garotos, né? É, amorzinho de criancinha, sabe? A Naru perguntou pro Jin-Tan. Então, Jin-Tan, você gosta da Mema? O Jin-Tan ficou nervosinho com essa pressão. O Popo falando, fala, fala, fala. Os outros também querendo saber a resposta, né? E ele ficou bravinho e falou, como eu posso gostar dessa garota que é feia? Aí ele percebeu a merda que ele falou. Isso, ele achou que a Mema ia ficar triste, mas a Mema deu um sorriso. Ficou com vergonha, né, ter falado isso na frente da Mema, porque ele amava a Mema. Então, ele saiu correndo pra floresta. E a Mema perseguiu ele. E aí a gente acaba descobrindo algumas coisas que não foram falados, né? Nessa cena inicial. Mas a gente sabe que a Mema, no meio dessa perseguição do Jin-Tan na floresta, ela caiu dentro do rio e se afogou e o corpo dela foi arrastado pelo rio, né? E foi isso a ideia da morte dela, né? Não é mostrado explicitamente essa cena. É, a cena que é mostrada é a sandália dela flutuando no rio. Não precisa mais. Mas aí a gente vai descobrindo por que cada um tá associado. Essa carga, né? Pesada de que eles acharam que são responsáveis cada um diretamente pela morte da Mema, né? Por exemplo, o Jin-Tan a gente já sabe, né? Que se ele não tivesse fugido, se ele tivesse sido verdadeiro com seus sentimentos, a Mema não teria morrido. A Naru se sente responsável porque ela que fez a pergunta que causou tudo isso. O Yukiatsu, ele amava a Mema, ele deu um presente nessa perseguição, né? Enquanto a Mema tava começando a perseguição ao Jin-Tan, né? A Mema ficou meio nervosinha, ficou meio assim, aí que eu não sei o que fazer, e falou, então, eu preciso perseguir o Jin-Tan. Ele e o Yukiatsu acham assim, de que se eu não tivesse feito essa pressão em cima da Mema, ela não teria sido descuidado a ponto de cair. É, o Popo foi que ele ficou ali, ah, vai, vai, vai, vai. No caso dele, ainda tem o plus de ele ter sido a primeira pessoa que viu. A testemunha, a Mema caindo no rio, né? E ele não pôde fazer nada porque ele ficou com medo. Essa cena ficou traumatizada na mente dele e ele foge por isso. Ele viaja pros países pra isso, mas toda vez que ele volta pro Japão, ele acaba parando dentro desse clube, né? Porque isso prende muito ele. E a Tsuruko, se eu não me engano, ela que deu a ideia pra a Naru fazer a pergunta, porque ela já tinha uma quedinha pelo Yukiatsu. E ela também falou pra Mema, olha, a Naru vai fazer essa pergunta porque ela quer saber pra quem o Jin-Tan gosta, se é pra você Mema ou pra Naru, né? Vamos ver. E aí, como a Mema gosta de todo mundo, ela sorriu pro Jin-Tan, dizendo assim, ah, beleza, você não tá gostando de mim, então quer dizer que você gosta da Naru, e é por isso que eu estou feliz, porque você gosta da Naru. E ele interpretou errado, né? E ela também, ela se sente muito culpada. Pra mim, quando eu tava assistindo, revendo agora pra gravação, uma coisa que eu fui pensar, o grande ponto do anime é justamente como você lida com seus traumas. E é uma coisa muito foda, porque assim, você vê as mais diferentes e muitas vezes menos saudáveis formas de lidar com essas coisas, sabe? Foi um anime que também mostra, aos poucos, como você também se dá a chance de seguir em frente. Uma coisa que eu achei muito, muito bonita em relação a ele foi justamente isso, foi como você vai conhecendo os personagens e vai vendo que as máscaras deles vão caindo uma por uma. Você percebe que, assim, são máscaras muito pesadas pra eles de carregar. Por mais que eles queiram disfarçar o que quer que seja, não é uma situação fácil de manter, não é uma coisa legal. você se esconder do jeito que eles acabam tendo que fazer. Esse, pra mim, é uma das coisas que mais pegam nesse anime, é justamente como você enfrenta os seus demônios e primeiro aceita que eles estão lá. Que pra alguns lá, inclusive, isso custou muito. Eles aceitarem que tinha um problema e eles aceitarem que eles precisavam de ajuda uns dos outros, inclusive, pra tentar superar aquilo. E mostra também erros e acertos. Alguns tentaram superar esquecendo, fazendo de conta que não tinha nada a ver com eles. Outros simplesmente deixavam a vida passar. Outros fugiam. Outros se disfarçavam. Talvez em outro grupo de amigos, em outro ambiente, eu consiga esquecer, eu consiga fazer isso mudar. E você vai percebendo que a coisa não é assim que funciona. Não é tão fácil assim. E eu acho isso muito, muito, muito bonito. Não é um anime fácil de assistir exatamente por isso. Maratona também, assim, apesar dele ser curtinho, de ser tentador, eu já digo não, não é legal. Estive lá e não foi uma coisa boa. Então, assim, é um anime que realmente, antes de tudo, ele mostra as diferentes formas que as pessoas podem lidar com a perda. Dizendo que elas podem não quer dizer que elas devam. Porque, como eu falei no começo, nenhum dos sim sabe lidar com isso de uma forma saudável e, pensando bem, ninguém sabe. Leva muito tempo, leva muito autoconhecimento. Ninguém tá preparado pra lidar com uma perda, ninguém tá. É muito complicado. Até porque uma coisa é você lidar com uma perda quando você tem lá seus 30, 40 anos de idade. Exatamente. E outra é quando você tem menos de uma década. Que lá ele tinha o quê? Uns 6, no máximo 8 anos. Exatamente. Isso forma a personalidade das pessoas. Todos eles foram moldados pelo trauma dele. E assim, o que o anime mostra é justamente eles tentando, assim, aceitar a princípio e fazer com que a vida deles dali em diante fosse livre dessas amarras, fosse plena. O nome é até da própria mesma, que no fim das contas acho que era o que ela mais queria, vivessem, que eles fossem felizes, que eles continuassem sendo os protetores da paz. Eu acho que uma coisa legal, assim, quando a gente analisa bem esse anime, né, como a gente descobre muito bem a personalidade interna, mostrar como a volta da Mima incomodou tanto eles, né, e a gente acaba descobrindo algumas facetas de alguns personagens que eles não estavam se expondo totalmente. A gente descobre isso lá no último episódio, né, ou alguns no meio do caminho também, tipo, o Jinten e a Naru são aquelas coisas mais clássicas, diria assim, né? O Jinten amava a Mema, ela voltou e ele tenta redescobrir como ele ama. E a Naru é aquela coisa assim, eu gosto do Jinten, a presença da Mema não faz o Jinten voltar à vida, né? Então eu queria que a Mema, na verdade, fosse embora, né? Pra que eu ficasse com o Jinten. Exatamente. E depois ela fica triste também, porque eu sou egoísta demais, não posso ser egoísta nesse sentido, né? Eu gosto da Mema, mas isso corrói muito ela. Eu tô com esse pensamento muito egoísta, eu não posso ter esse negócio, né? Mas os outros três têm coisas muito mais fortes, na minha opinião, sabe? O Popo a gente já falou, né? Como ele tem esse trauma porque ele não pôde fazer nada, né? Acho que essa obsessão dele pela paz interior é uma coisa que, na verdade, ele tava desesperado pra encontrar, porque ele não teve essa chance. Aquilo tava pegando tanto ele que ele não sabia como lidar. De novo, é a sutileza das coisas. Mostrar que tudo que eles fazem, a forma como eles agem, tem um motivo que muitas vezes não é um motivo bacana, entendeu? Não é uma coisa feliz e bonitinha. Não tem nem como ser. Assim, o Popo a gente já falou porque realmente é uma coisa meio traumática, clássica até também, né? Que a gente já testemunhou muitas pessoas assim. Nós queríamos falar do Yukiatsu e da Tsuruko, né? Como eles tentam lidar com essa perda e como a volta da Mema incomoda. O Yukiatsu é um obsessivo. Obsessivo demais. Na infância, quando a Mema estava viva, ele não teve a resposta dele. Ele não conseguiu. Ele ama a Mema. Ela tem afeto maior pelo Jinten. Ele se declarou pra Mema. Ele não teve a resposta. Então, ele não quer que os outros se comuniquem com a Mema. Por quê? Ele acha que ele tem mais direito do que os outros. E aquela coisa. E se eu amo mais ela, por que ela não aparece pra mim, né? Então, essa Mema não voltou. Ignorem esse negócio. Tanto que ele até se disfarça de Mema pra tentar refutar esse negócio. Tá vendo, ó? A Mema também apareceu pra mim. E ela falou assim, esqueçam esse negócio. Aí ele nota que realmente ela tinha voltado, né? Uma frase que só ele e a Mema sabiam, né? Então, ele tenta lidar com essa volta. Ok, ela voltou. Ela deve ter voltado. E eu não sou o escolhido dela. Isso fode a cabeça dele ainda mais, né? Você acha que com ela voltando ele teria a chance de achar a resposta dele, mas pelo contrário, isso meio que piorou a situação dele. Na verdade, eu acho que é bom ele não ter uma resposta pra isso. Sim. Porque imagina o seguinte, vamos supor que a Mema tivesse aparecido pra ele. Certo. Ele pede a resposta e a Mema vira e fala, ah, eu amo você, porque ela ama todo mundo do grupo, sim, né? O que ele ia fazer? Ele ia se matar? Exatamente. Ou então ela fala que não ama e ele pensa, tá, então eu só preciso ficar perto de você o suficiente pra te amar. Como eu vou fazer isso? Indo pra junto de você. Stalker. É, mas como é que você vai pra junto com uma pessoa que tá morta? Exatamente. Você percebe como é bem mais complicado no caso dele? Que na verdade chega a ser bom que não tenha aparecido pra ele. Exatamente, porque ele não teria estabilidade. Não que qualquer um desses deles tivesse qualquer estabilidade pra lidar com a situação de fato, mas no caso dele seria muito perigoso. E o da Tsuruko, ele é lógico, é assustador até, viu? Porque assim, a Tsuruko ama o Yukiatsu. Ela nunca se declarou pra ele, mas ela se aproximou bastante depois que a Mema morreu, conversando, convivendo, estudando bastante junto, sabe? Ficando no mesmo nível que ele, sendo top da escola. Então, com isso, conseguiu aproximar um pouquinho mais, né? Mas ela nunca se declarou e ela sabe que ela não é a primeira escolha. A autoestima dela deve ser a coisa mais microscópica da vida, porque, gente, você precisar de validação da sua pessoa a esse ponto é você aceitar ser a substituta da substituta e nunca se ver como alguém com potencial de ser a escolha da pessoa que você gosta. É muito pesado isso. Porque é o seguinte, ela ama o Yukiatsu. Yukiatsu ama primeiro a Mema. Só que na cabeça do Yukiatsu é o seguinte: se eu não consigo amar a Mema, a minha segunda que eu vou amar é a Naru. Então a Tsuruko aceita assim: ok, então a Mema foi embora, então tem a Naru. Então eu posso ser a substituta caso a Naru não fique com o Yukiatsu. E por isso ela também acaba forçando a Naru com Jintan. Se a Naru ficar com Jintan, o Yukiatsu vai na sua terceira escolha, que sou eu. Só que como a Mema voltou, isso incomodou muito mais ela. Porque como eu posso ser a substituta da substituta se a primeira opção voltou e deixou a mente dele obsessiva de novo, né? Então, assim como a Naru deseja que a Mema também vá embora, a Tsuruko também. Só que por motivos um pouco diferentes. A Naru quer porque ficar com Jintan. E a Tsuruko quer que a Naru saia da vista do Yukiatsu, pra que ela fique então, com o Yukiatsu. Aí é uma coisa que eu pergunto aqui, porque na verdade essa visão toda que você falou é a partir da visão dela, mas não quer dizer que realmente é uma visão real, porque nas vezes, na cabeça do Yukiatsu, ele pode seguir uma outra linha de raciocínio, e se na cabeça dele ele pensou assim, não, já que eu não posso ficar com a Naru porque ela tá morta, né, eu vou tentar a Naru porque em último caso eu vou ter a Tsuruko como um porto seguro, que eu sei que não vai me decepcionar, sabe? É, eu acho que na cabeça do Yukiatsu, a Tsuruko não é um relacionamento. Talvez seja um amigo, talvez seja algum conforto psicológico. A Naru não, a Naru eu posso investir. Talvez ele veja ela como: a minha vida é uma bagunça, mas pelo menos eu sei que ela inspira segurança. Ela é uma coisa constante na minha vida que não vai mudar. Eu posso contar com ela. Não amorosamente, mas tipo, uma muleta mesmo. A Tsuruko sabe que é isso e ela se sujeita a isso, porque se é o que ela pode ter de atenção dele, ah, meu, foda-se, é isso que eu vou pegar. Os dois têm os problemas, né? O Kiatsu, ele não consegue se aproximar da Tsuruko, porque ele tá preso à Mema, e a Tsuruko, ela se vai agarrar a qualquer mini uma possibilidade de ficar perto do Yukiatsu. E se meu caso é ser uma muleta eterna, eu vou fazer isso. Quem sabe no futuro mude essa visão pra ela, né? Apesar de eu ter chorado com a Nohana, foi menos do que eu esperava, porque todo mundo falava, meu Deus, é o anime mais triste. Eu ainda acho que tem animes que pisaram mais, escutem o que é de Shigato, mas teve uma cena que pra mim realmente foi o soco na cara, que foi justamente quando eles estavam admitindo pra si mesmos. Porque aí você percebe que eles não estavam fazendo nada daquilo porque queriam, eles não percebiam que estavam agindo daquele jeito. Eles eram assim porque as pessoas são mais irracionais do que pensam. Então assim, eu acho que nesse ponto quem tava conseguindo lidar um pouquinho melhor surpreendentemente foi o Jintan, que era o que no começo parecia o mais fodido de todos eles. Talvez por ele ter sido o primeiro a ver, ele conseguiu alguma coisa pra motivar ele a agir antes dos outros. Então, assim, em alguns pontos do anime pode até falar, pô, mas você é egoísta pra caralho, por que você tá fazendo isso? Mas aí você percebe nada daquilo é intencional. Eles não querem agir assim, eles não querem machucar as pessoas, eles não querem afastar, eles não queriam se separar. Só que eles projetaram que a Mema era o elemento polarizador do grupo, quando não era. A trajetória do anime foi essa. Ela voltar a reunir todos eles, pra no final mostrar que, na verdade, eles tinham que estar um pelo outro. Não todos ao redor dela, mas uns pelos outros. Porque era daquilo que eles precisavam. E assim, você perceber isso é muito forte. Claro, desde o começo tá óbvio que não é uma situação fácil pra ninguém, mas aí a gente só percebe a real extensão da cicatriz. E que ela vai muito além de simplesmente sentir a falta de uma pessoa. Tudo que vem atrelado a isso, todas as decisões, as formas de agir com as outras pessoas. E precisou que a Mema voltasse do além, tivesse um desejo que ninguém sabia até o final, pra no final das contas, qual que era o desejo? Que o Jintan chorasse, que o Jintan se permitisse sentir. A mãe dele morreu pouco antes da Mema, e ele já era uma pessoa que já tava endurecida por causa disso. Durante a doença da mãe dele, ele não chorava, ele queria se mostrar forte. Só que essa força dele virou apatia. Tudo que a mãe dele queria e o desejo da Mema era que ele voltasse a sentir, era que ele começasse a se libertar disso. Então assim, no fim das contas, o desejo maior dela, tanto Tanto é que, assim, o anime em si, ele é triste. É, mas os 10 últimos minutos do último episódio são realmente o que dão o tom pro anime inteiro. Nossa, quando sobe aquela música de encerramento, meu Deus do céu. Nossa, vai se fuder, velho. Aí fica difícil. Mas é aquela coisa, terminou de um jeito muito otimista. No final das contas, a gente pode falar que o final foi feliz. Porque nada ia trazer a Mema de volta, claro. Mas a Mema conseguiu fazer com que todos voltassem. Tão feliz quanto um final desse pode ser. Todos seguiram a vida da forma como deveriam seguir. Começaram, porque também não mostrou como uma coisa definitiva. Que é o mais importante, porque nenhuma cura é definitiva e nenhuma cura é rápida. Aí eles saíram dessa rota destrutiva, que eles estavam com a morte da Mema, e agora eles podem realmente viver a vida, seguir a vida. Eu acho que antes de tudo, a beleza de Anohana é justamente ele ser um anime que fala sobre traumas e que fala sobre curas, que dá pra você se identificar mesmo que você não tenha tido uma perda próxima. Eu vejo o esconde-esconde como uma metáfora, sabe? Você encontrar alguma coisa que é importante, você encontrar si mesmo, que muitas vezes não é fácil. Tanto que tem aquela cena final, né? Assim, brincando de esconde-esconde, eles falam Moikai, já tá pronto, posso procurar você? Aí de repente ela fala, Moiô, sim, pode achar. E eles acham ela. Aí ela aparece pra todo mundo da forma como ela queria. E eles conseguiram se despedir finalmente dela, né? Eu amo você. E ela se despede. Eu fiquei muito feliz. Vamos viver a vida. Eu vou reencarnar. Eu vou reencontrar vocês. E a gente vai viver feliz novamente. Ah, como bons amigos, né? Uma coisa que eu achei muito bonita nesse anime também é como o amor é representado. Mas no fim das contas, o final não foi nenhum casalzinho se fechando, não. Foram eles declarando que amavam uns aos outros. Como amigos. Ela falando que amava em cada um deles e eles falando que amavam ela. E, gente, a forma como o amor é representado nesse anime também é muito bonita. E como o amor é uma força motriz, sim. Que quando você tem alguma coisa que você ama, quando você tem uma pessoa que você ama, você vai fazer o melhor pra aquela pessoa e pra você. Porque você tem que se cuidar pra estar bem pra aquela pessoa. E aquele final deles falando que amavam uns aos outros. Gente, aquilo foi muito bonito, foi assim, uma das grandes vitórias dele. Que é até uma coisa que às vezes você até sinto um pouco de falta. As formas diferentes de amar uma pessoa aparecerem nas histórias. Ah, você tem que falar, seu roteiro é excelente, Mario Kado, eu te amo mesmo, viu? Porra, você escreve bem pra caralho, viu? Eu te amo, mas vai se ferrar, né? Vai ver o Kisniver agora, Dri. O que eu sei sobre Kisniver? Tem um clone ruivo do Kamina, por isso eu preciso assistir. Eu acho interessante que, assim, chorei com a Noana, eu chorei. Mas em nenhum momento, sinceramente falando, eu fiquei realmente triste, porque... Eu chorei porque foi uma coisa que me tocou de alguma forma. As pessoas choram de alegria, choram por N motivos, não só por estar triste. Então, a primeira coisa é, você tem que desvincular o choro de tristeza, sabe? Segunda coisa, desde o começo do anime, a primeira coisa que eu pensei quando a Mema apareceu foi... Cedo ou tarde, todos vão ficar juntos. Então não tem como você ficar triste quando você carrega essa ideia. Então naquela cena final, quando eles falam tchau, é só uma despedida. Até a próxima vez, seja quando for, sabe? A referência é meio merda, mas despedida La Chaves. Prometemos despedir-nos sem dizer adeus jamais. É aquele chavão, isso não é um adeus, isso é um até logo. Eu recomendo fortissimamente todos vocês assistam. Assim, só a título de finalização, eu recomendo assistir, principalmente porque pra vocês saberem que muitas vezes as bagagens que as pessoas carregam são bem maiores do que a gente pensa, e que mesmo assim, sempre tem esperança, sabe? São daqueles finais felizes que não podem não ser felizes perfeitos nem nada, mas são um começo de coisas melhores. Que foi o que esse anime apresentou no fim das contas. Eu recomendo assistir até pra, sei lá, como o Jim falou mesmo. A carga emocional é muito grande e acho que a gente pode aprender muito com esse anime. Mais do que a gente pensa. Isso. Bom, eu queria falar que eu gosto bastante deste anime. A primeira vez que eu vi esse anime, o anime de 2011, né? Eu vi quando ele estava sendo lançado. Mas sim, em 2011 eu estava num momento muito errado pra ver anime. Eu estava muito ocupado na Alemanha passando pós-graduação. Então, eu acho que eu não peguei toda essa carga emocional quando eu deveria. Porque eu realmente estava tão ocupado que minha cabeça estava em outro lugar, né? Revendo esse anime, não faz não muito tempo. Cara, deu pra pegar todos os sentimentos. Profundidade, a força. Eu já conheci um pouco mais da Mario Kada também, com outras obras, tá fazendo comparação, né? Então, dá pra entender, cara, como é uma história muito forte, os fios, né? Sentimentos pesados. É uma marca, uma referência pra esse anime, né? Que você vai falar de um anime triste, de chorar, pessoal se debulhem em lágrimas. É, a Nohana é uma mais lembrada, cara, e não é à toa. Ele merece um final muito forte, às vezes meio clichê, às vezes não, mas... muito legal pra caramba, com uma ótima mensagem, com coisas verdadeiras que a gente encontra. É um anime mundano, estirando a parte do fantasma, mas é meio mundano. Pessoa morrendo, como isso afetou toda a sua vida, seu círculo de amizade e como você pode seguir a vida, né? Dessa forma. Você tendo seus problemas, suas máscaras e tentando curar tudo isso. Anime forte, recomendadíssimo. Veja, se prepare, pegue seus lencinhos. Vocês vão chorar se tiverem esse coração derretido, sabe? Então, de jeito. Se vocês forem metade do que a Adri é, vocês vão chorar pra caralho. Mas é isso. Ótimo anime, escrito por uma roteirista que eu adoro, Mario Kada. Pegue seus lencinhos se vocês não pegaram. E é aquela pergunta agora: qual o próximo anime de fios que a gente vai fazer? Meu Deus do céu. Eu só espero não estar na próxima gravação de fios, porque, cara, que mão que eu tenho. Adri. Me chame pra próxima comédia, porra. Sei lá, tipo Clannad, tipo Toque Magneto de 8.0. Não, Clannad eu não vou estar. Tô de boa, tchau. Galera, obrigado por terem escutado, beijos e até mais. Gente, até mais e como um sábio uma vez disse, o choro é livre. Nossa senhora. Tchau, tchau. Ok, falou, galera. Bem-vindos a mais um Caixa de Entrada. Aqui é o Seiji. Aqui é o Jim. Cara, gravando nesse Caixa de Entrada nesse dia frio, meu Deus do céu. Poxa. Ai, caramba, tô tremendo aqui. Bom, mas enfim, dando aqueles nossos recadinhos de sempre, né? Pra quem escuta o nosso podcast via feed, via iTunes, via algum agregador de podcast, acesse a gente em www.projetoxpodcast.com.br. E caso você queira participar do nosso podcast aqui na leitura de e-mails, é só você pegar e mandar o seu recado pelo seguinte e-mail: contato@projetoxpodcast.com.br. Curta-nos na nossa fanpage do Facebook em facebook.com/projetoxpodcast e também no nosso grupo do Facebook em groups.projeto.x.podcast. E para os stalkers de plantão, nós sempre temos o nosso Twitter, o @projetoxpodcast. E também aquele recado de sempre: ajude a gente a montar o nosso podcast de aniversário mandando suas perguntas para o ask.fm/projetoxpodcast e o mepergunte.com/projetoxpodcast. Bom, recados, né? O primeiro recado que saiu: o Projeto X Playlist número 66 sobre endings de animes, parte 2. Finalmente eu tirei esse negócio da gaveta, cara. Tava mais de um ano e meio, porra. Tava mais de um ano e meio gravado ou tava mais de um ano e meio na pauta? Gravado, na gaveta, editado, já pronto, cara. Finalmente consegui liberar isso. Ah, tô feliz. Vamos lá, link na postagem. E o segundo recadinho agora é uma coisa um pouquinho mais séria, né? Que essa semana teve um canal do YouTube chamado Canal DVC, que ele alertou todo mundo sobre um problema que uma família tá passando. Essa família, ela tem uma criança de menos de um ano que ela tá doente. A família dela já veio até aqui pra São Paulo, pra vários lugares, e não conseguem achar o motivo dessa doença. E nesse vídeo que vai estar na postagem tem um apelo pra quem puder compartilhar, pra isso chegar no ouvido de alguém que possa dar uma luz. É, inicialmente eles não estão pedindo dinheiro, eles estão pedindo isso mesmo. Então se você conhece algum médico, se você tem algum contato com alguém que faz algum projeto de mídia, ajuda a espalhar pra que essa criança nova que tá passando por isso tenha um final feliz, né? Sim. Bom, então vou deixar esse link também na postagem, tá bom, galera? Pessoal, queria ajudar, tá bom? Mas vamos começar os nossos e-mails pra valer, né? Com feedback do último podcast sobre os filmes dos X-Men. O primeiro e-mail é do Thiago Rosetta. Olá, pessoal do Projeto X. Aqui é o Thiago Rosetta. A franquia de X-Men tem seus grandes altos e muitos baixos, mas gosto bastante dos filmes de todos eles em geral. A primeira trilogia tem vários atores já consagrados fazendo ótimos papéis, como o Patrick Stewart e o Ian McKellen, como o Professor X e o Magneto, respectivamente. Outros atores bons, como a Halle Berry, ótima Tempestade, a Fake Jensen, uma Jean Grey aceitável e com bons momentos, e o Hugh Jackman no primeiro filme aceitável, mas foi evoluindo junto com o personagem no cinema. E a Rebecca Romijn, né? Mística, muito astuta e bem interpretada. Essa é a mística antiga, né? Sim, ele tá falando da primeira trilogia. E também tem outros atores péssimos que não descem, como James Marsden, ator ruim e, consequentemente, personagem tão ruim quanto. Coitado do Ciclope, cara. Não, o ator não é bom, não, mas o personagem até que legal, vai. E a Anna Paquin, outra atriz ruim e não necessita de comentários. Ela, a vampira dela ficou estranha pra caramba, na minha opinião. Eu gostei da vampira dela. É, até mais ou menos. Eu achei mais ou menos. Não é a melhor coisa do mundo, até porque eu prefiro aquela vampira antigona que voa e tem super força. Os filmes solos do Wolverine são ruins. E pô, tá ruim nisso, pelo amor de Deus. Mas tem algumas cenas boas, easter eggs e fanservice que para mim foram bons. E de certa forma devemos agradecer por escalar o Ryan Reynolds como Deadpool. Que lá atrás que foi, digamos sim, foi a fagulha para a Fox fazer esse filme fantástico que vimos esse ano. Não. Mas aquele Deadpool do Wolverine é muito lixo, cara. Puta que pariu. Nossa, eu não aguento ele não, cara. Esse Deadpool recente é aceitável. O quê? Não é bom na sua concepção? É isso? Tá falando aceitável? Assim, aquele do Wolverine Origem é uma porcaria, cara. Que nem é o Deadpool, mas você falou que esse agora é aceitável? É aceitável. Pro que é um Deadpool, né? Não é bom, é aceitável só. É aceitável. É que o pessoal tá no aquele coisa assim de o Deadpool, o melhor filme de quadrinhos de todos os tempos. Calma lá, galera. Não é tão assim também, né? Não. Opa, o roteiro é tão simples. É, ué. E é o Deadpool fazendo assim, atravessando a quarta parede, zoando com o espectador, né? Mas assim, é um filme legal até. Eu gosto. É bonzinho. Mas não é tudo isso também. Eu queria ver o crossover desse Deadpool com aquele Homem-Aranha que fala com o público. Nossa, seria legal. Tem um Homem-Aranha que é pra quarta parede. Tem. Esse é, imagina só a loucura. Esse no cinema seria legal, mas, nossa, é uma briga pra tentar tirar o Deadpool da Fox. Não vai dar certo esse negócio. Enfim. Bom, e apesar dos filmes solos ruins, o Hugh Jackman é o Wolverine definitivo, assim como o Robert Downey Jr. é o Iron Man, concordo. E dos filmes novos, as escolhas dos atores para papel-chave como James McAvoy e Michael Fassbender foram essenciais para o sucesso da nova trilogia. Também concordo. Outras escolhas eu ainda não engulo, como a Mística ter se tornado uma heroína no último filme e o Anjo ser pobre e fudido. Essa Mística, assim, líder de X-Men, eu não concordo também, cara. Não consigo aceitar. Ah, mano, se a gente já teve até o Ciclope matando o Charles... Ah, mas aí é o Ciclope ficando transtornado, mas a Mística nunca foi nada disso. Ah, mas a Mística, ela nunca foi má também, se você saber. Ela tava lá do Magneto. O Magneto, ele é um vilão peronomútil, né? É, então. É a mesma coisa. Eu não sei. Eu não consigo aceitar isso, não. Chega de fazer comparações, mas o Mercúrio da Fox teria acabado com o Ultron e todos os seus Minions antes do Thor poder falar a frase idiota. That's the best you can do. Bom, um grande abraço a todos e até a próxima. Cara, esse Mercúrio da Fox é tão overpower, é tão maneiro. Ele é muito overpower. Ele é, tipo, 10 vezes mais overpower que o do quadrinho. É engraçado. E o daquele dos filmes Vingadores, então, é uma porcaria, cara. Na boa. Aquele dos Vingadores, porra, tomar tiro de... Ele morreu por causa de um tiro, porra. Se bem que originalmente não era pra ele ter morrido, né? Não, não é. Tanto que levam o corpo dele embora e o pessoal não tá triste. Ele só teria sido baleado. E mais mudaram no meio. Depois que filmou tudo, falou, vamos mudar? É, né? É, a gente tá dando um monte de spoiler do filme dos Vingadores. Foda-se também. Ah, whatever. Ah, mano, quanto tempo já saiu? Também, né? Já era. Já passou. Pois é. Mas é isso, Thiago Roseta. Muito obrigado pelo seu e-mail. Valeu por toda essa mensagem, tá bom? E agora o próximo e-mail é do Liminha Heartbeat. E ele começa assim. Hey, PX, tudo bom? Aqui quem fala é o Ítalo Almeida, fã do Bira. Amei o último podcast, assisti as duas trilogias do X-Men e das duas sou um mais fã da segunda. Mas, como é dito no último filme, o terceiro sempre é o pior. É, a coisa que eu mais gostei nesse filme, por incrível que pareça, foi o Mercúrio, né? E com a música que eu acho que ficou épica. Ou não. É. Ficou legal essa música. O problema dele é que se ele ficar muito tempo no filme, não tem filme, né? É, fica sem graça, na verdade. Fica chato, na verdade. Uma cena e outra tá legal. Precisa ser toda hora também, né? Sim. Já em clima do Dia dos Namorados, coloque uma música romântica de fundo e mande um abraço pra Fernanda. Não a Fofonca, mas a Fernanda da minha crush. Aproveita e já insista para ela ouvir vocês. É uma boa. Olha aí, tá pedindo pra botar uma música romântica de fundo. Eita. Será que eu trolo? Será que eu não trolo? Coloca a música da Geni. Não. Puta, a música da Inês do Brasil, né? Porra. O próximo cast acho que deve ser sobre namoro, já que estamos próximos do Dia de Valentim. Abraço a todos vocês do Projeto X. É, não foi dessa vez. É, foi. Você errou o chute. Mas é um bom podcast pra ver juntinho e chorar bastante. É. Mas é isso, o de minha heartbeat. Muito obrigado, cara. Vamos ver que música que eu ponho de fundo. Coloca alguma que a pessoa desafina, tá ligado? Sem querer. Pega no YouTube alguém cantando. Ah, é. Pô, com certeza. Bom, o último e-mail é do Luan Henrique. Olá, galera do PXP. Meu nome é Luan Souza e sou do blog podcast Jovem Cast. Primeiramente, irei falar do episódio, como sempre, muito bom. O X-Men é de longe o melhor da trilogia clássica. A única coisa ruim é o romance. Mas romance é algo ruim? Não, e sim, né? No caso do filme, sim. Pois a história principal fica meio de lado. O X-Men 3 teve uma proposta boa, porém notei que foi feito para dar dinheiro. Que filme não é assim? Cara, esses terceiros filmes são sempre assim, na boa, viu? Sabe o que eles podiam ter feito em vez de fazer filme? Faz um seriado, cara. Porra! Aí daria pra você aproveitar muito mais personagens secundários e daria pra você aprofundar no romance sem perder o foco principal. Eu não sei se a Fox tem essa permissão, né, de fazer seriado. Não sei. Mas é uma coisa pra se negociar, né? Poderia, mas sei lá, viu? Eu acho que vale muito mais a pena. Pra coisas assim que são muito grandes, eu acho que vale muito mais a pena. É, então. Ele continua falando aqui, ó. Verdade, mas quando é feito apenas para vender, acaba tendo uns probleminhas. Penso que a Fox fez o seguinte: coloca a Fênix aí de boa, o peso da personagem por si só vai vender o filme. Pior que eu acho que foi isso mesmo. É, isso aí, sem dúvida. É igual o Homem-Aranha 3, cara. Botaram o Venom por causa disso. Põe o Venom, porque precisa botar o Venom em algum filme. Ah, não, mas é uma coisa idiota, né, deles, na minha opinião. Porque, mano, você não vai perder a porcaria dos direitos do personagem depois sair o terceiro filme. É, então. Então segura e faz um filme só do Venom. O pessoal tem pressa pra fazer essas coisas. E realmente deu certo, porém a história foi rasa, né? O X-Men 1 junto com o primeiro filme do Homem-Aranha foram os responsáveis por mostrar que filmes de quadrinhos dão certo. E os novos filmes estão indo por um caminho bom. Vi uma matéria dizendo que os X-Men estarão em Guerra Infinita Parte 2. Isto é verdade? Nunca ouvi falar disso, cara. Tomara, isso é legal. Ia ser louco. Porra, mas aí a Fox vai ter que acertar com a Marvel Studio e eu não sei se ela vai querer fazer isso. Não, dependendo de como for a negociação, porque na real, se eu fosse dono da Fox, eu ia falar assim, ô, Disney, jovem Disney, antes que você nos compre, né, porque pois é, esse, né, é o caminho natural. Antes de você comprar a gente, vamos fazer um acordo aqui, você libera alguns personagens a mais que a gente pode usar de outras coisas e a gente libere os dois personagens. É uma possibilidade, né? É, ou assim, ô Disney, eu quero participar dessa mamata também, ó, tá os personagens que eu cedo para esse filme, tá bom, cara? Também, é. Existem várias possibilidades, pô. É, mas eu não vi nada dessa notícia ainda. Talvez eu não tenha prestado atenção nisso. É, a gente já teria repercutido muito. Provavelmente é uma notícia fake. Também senão estaria todo mundo maluco falando disso. E tá cedo também pra ser essa notícia. Bom, ele termina aqui falando que, segundo, né, este foi meu primeiro e-mail para vocês, mas sou ouvinte há uns 2 anos e meio e o PXP foi o grande boom para a criação do site deles, o Jovem Cast, meu podcast. Olha só. E além disso, o Mug que me ajudou a criá-lo. Abraços ao Mug. Né? Gosto muito de vocês, todos continuem assim e um abração a todos. É isso aí, abraço a todos. Pô, Luan Henrique, muito obrigado, cara, por todo esse abraço, esse carinho, e valeu por todo esse seu e-mail também, esse seu feedback. Valeu, cara. É isso aí. Agora a gente vai mandar um abraço aqui pro pessoal que comentou, né? Sim. Que o abraço é pro Rafael Taira, pro Jonathan Silva, Rafael HQ, Pablo Neves, Masson Marcelo e Outrain. É isso mesmo? Isso mesmo. Outrain. Valeu, galera. Sintam-se abraçados. Pra fechar esse caixa de entrada, falar das dicas. Semana passada a gente não deu dica, porque o podcast foi gravado sei lá, no meio da semana e finalmente foi gravado, deu certo o negócio. Quase não foi gravado. Quase, cara, muito, cara. Quem ia fazer se não tivesse? A gente não teria podcast naquela semana, cara. Ainda bem que não botei dica. Essa semana. Ainda bem que eu não botei dica, porra. Bom, mas deu certo. Na verdade, se você pensar bem, a falta de dica chega a ser uma dica por causa do esconde-esconde. Também. Olha aí, cara. Eu devia ter falado esconde-esconde, né? É, bom. Mas semana que vem tem podcast, vai. Já foi gravado. As dicas da próxima semana são, vamos lá, DC, Vermelho e 1992. Bom, mas é isso, galera. Muito obrigado por acompanhar a gente no nosso caixa de entrada. Então fiquem de olho até semana que vem, né? E continue mandando mais e-mail, siga a gente no Facebook, siga a gente no Twitter e acho que é só isso. Só isso, galera. Abraço a todos e não se esqueçam que vocês têm a missão de vida de passar esse podcast pra mais 2 pessoas que não conhecem. Será que isso tá dando certo? Eu não sei. Não sei, cara, mas vamos tentar. Pois é, né? Tem que lembrar de falar isso. Oh, yeah. Tem que passar pra 2 pessoas. A gente vai perceber, porque se a gente vai ver o número aumentar de download. Então não adianta falar que passou e não passou, viu? Ok, ok, tá bom. É isso, galera. Muito obrigado, falou. Até semana que vem. Fui. Tchau. Até semana que vem. Tchau, tchau.